creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created in you. Honka, honka. Estupidez absoluta. Essa é a novíssima versão de um clássico absoluto dos anos 80, lançado exatamente em 1980, viradinha para 81. Falamos dele recentemente aqui. Criação magistral de Brian Eno e David Byrne. My Life in the Bush of Ghosts. Nós ouvimos antes, essa é uma das canções originais, nós ouvimos antes uma que é das sete faixas a mais que traz essa edição remasterizada com a capa diferente que envolve, né? E um livrinho espetacular com a história dessa joia, dessa pepita monumental criada pelo David Byrne e pelo Brian Eno no final dos anos 70. E é engraçado que esses discos eles meio que se misturam. Esse um com Remaining Light foi o disco seguinte do Talking Head, como o disco anterior também produzido pelo Brian Eno. Isso tudo virou meio... Tudo entrou meio que numa panela e os sons foram sendo criados, um se misturando no outro. E o David Byrne conta isso aqui, que no final da gravação do disco anterior do Talking Heads ao Remaining Light, ele estava numa onda de descobrir sons, de ouvir muita coisa, e fala aqui na primeira página do livrinho que trocava com o Brian Eno, fita cassete, vinil, e mostrou ao Brian Eno alguns discos do cidadão chamado Milton Nascimento. Milton Nascimento não tem nada a ver com isso aqui, mas para dizer como os camaradas no início dos anos 80 estavam querendo se enturmar, como definitivamente se enturmaram depois com a música brasileira. O telefone toca loucamente, mandar um beijo especial às produtoras de cinema no Brasil. Recebemos essa mensagem, então... Ah, é verdade, Priscila Seixas. É, beijos, ósculos, verdade. Carinhosos. E a Claudinha também, lá de BH, que cuida da página lá do Ron. Eita... Thank you. Um beijo especial também ao nosso ouvinte de sempre, toda terça-feira, Katiushka, né? Cidadã paraguaia, turca, né? Mas enfim, se você tem uma amiga, um amigo, seu cachorro tá indo fazer um pipi no Central Park, amarre na coleirinha dele o pedido desse disco. Você só pode pedir um disco para quem vai viajar. Então peça My Life in the Bush of Ghosts, com de Brian Eno e David Byrne, com algumas participações espetaculares, né? Como do Buster Jones, que foi baixista do Talking Heads. Mas enfim, a tal da Uncut com Morrissey na capa traz um CD bacana pra caramba também. Quero tocar ainda direitinho o Band of Horses, que na semana passada nós mostramos só um tasco. Mas tem uma sessão bacana, My Life in Music, com a Suzy Sue. Susana, né? Popular dos baixinhos. Suzy and the Banshees. Aí tem o primeiro disco que eu comprei, foi um compacto do Johnny Cash. Isso é ela falando, é Suzy Sue falando. É, a música que lembra ela a infância, Peter, Paul and Mary, trio folk americano. É, que mais? O disco que faz ela se lembrar das festinhas, Sam and Dave, Hold On, I'm Coming. Coisas interessantes pra caramba aqui. O disco que fez ela fazer uma banda, exatamente, The Banshees, Suzy and the Banshees. Velvet Underground, What Goes On. E por aí vai, né? Tem aqui um... Aí, um último disco que ela ouviu. Disco do Frank Sinatra. Platinum Collection. Aqui, o disco favorito atual de Suzy Sue. Sabe qual é? Não. Funeral, do Arcade Fire. A estupidez. Mas o interessante aqui é o disco que fez com que ela praticasse sexo pela primeira vez. Opa. Isso é uma curiosidade. Isso vai influenciar muita gente. Né? Suzy and the Banshees tem uma torcida gigantesca no Rio de Janeiro, maluco. O primeiro disco de Suzana dos Baixinhos foi lançado através do Rock Alive na Rádio Fluminense, através de cartas que nós recebemos na Fluminense e eu levei no colo do saudoso Célios na Poligram e falei, meu amigo, tá aqui, ó, a torcida do Rock Alive, né, o embrião do Ronca Ronca, pede, urra para que o Raina de Suzy and the Banshees seja lançado no Brasil. E o disco saiu, graças à participação. Aquela aí, é aquela aí. História. Depois acaba a bodega, a bagaça acaba, acabou. Vem cá, mas alguma vez tu mandou uma carta, alguma vez você participou, mandou um e-mail, agora tá interagiu, fácil. Agora tá fácil pra carato, né? Mas enfim, o tal disco com que Suzy Sue grosseiramente abriu as pernas para o namoradinho dela, um dos primeiros namoradinhos que ela teve, ela era fissurada no Mick Ronson, foi citado aqui recentemente, o guitarrista da banda David Bowie, né? Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, da banda Spiders from Mars, tocou com Morrissey, um cara da pesadíssima que morreu alguns anos, né? Lamentavelmente. Aí ela tava com um amiguinho, não sei o que, em casa, todo mundo saiu. E ela botou esse disco do Mick Ronson, que ela adora a capa. É uma capa bacana pra caramba. Ele bonitão na capa, né? Bonitão, chamado Slaughter on the 10th Avenue. E ela ali naquele clima, né? Esfrega aqui, esfrega aqui, esfrega ali, não sei o que, bababá, bebê. E aí começou a tocar uma música chamada Only After Dark. E ela entrou numa que o namoradinho dela era o Mick Ronson. Ela olhou pro cara e falou assim, doidaralhaça, provavelmente, manguaçada de pioca. Olhou pro cara e falou assim, é o Mick Ronson que tá querendo me comer. Vou entregar tudo, né? Não, entregou gostoso. Gostou pra caramba. Música espetacular. Ela achando que é o Mick Ronson, cara. Um abraço. A música é essa aqui, ó. Essa é histórica, hein? A música que fez Suzy Sue ficar mais moça. Thank you. Sempre na oposição, impedido de falar no rádio e na TV. Recado ou fato após o sinal. Ronca, ronca. Mas nesses momentos é que eu acho que o Ronca Ronca deveria ter imagem. Porque as cenas que foram colocadas em prática aqui, as pessoas tentando interpretar Suzy Soul se entregando pela primeira vez ao som de Mick Ronson, achando que era o Mick Ronson. Eita, maluco. Agora, a música é demais, é pra dar mesmo, hein? Não, não? Isso é um conselho? Oh, yeah. Então, Mick Ronson é o guitarrista da banda David Bowie, período áureo de Bowie, né? E seguiu carreira, gravou discos com Ian Hunter do Mother Hoople. Viu até mais tarde produzindo bandas legais, se enturmando com Morris, e produziu muita gente boa. Tocou guitarra até os últimos dias de vida, morreu doentaço. E sempre com a, de preferência, uma Gibson Les Paul ao lado. Última chamada da promoção e vou declinar o meu voto right now. Chamadinha. Qual a grande mulher brasileira desde 1500, na sua opinião? Pelo telefone 2221-029. Pelo site da Oi, oifm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro. Fale conosco. 5 ingressos duplos por um e pelo outro. 10 duplos total. Dia 26, Odisseia, de leve. Panic at the Disco, camiseta do Ronca Ronca, uma coisa de maluco. Né? Pantera Negra ainda. Pantera Negra? Também. Diamante Negra. Mas enfim, as participações estão chegando de uma forma muito linda. E eu vou, inclusive musicalmente, né, como também foi lindo a gente ter mostrado os Inocentes com Pânico SP para retratar essa nhaca em São Paulo, eu vou retratar de uma forma igualmente especial, bem próximo ao meu coração, o que eu acho dessa moça. Musicalmente, então segura. Ela, pra mim, é a uma. Yeah. Ronca Ronca. Mas como a gente trata... O que foi, Nandão? Não, nada. De música, basicamente, aqui, estamos perguntando qual a grande mulher brasileira. Evidentemente que o Ronca Ronca procura puxar a brasa para nossa sardinha, né? A Dercy Gonçalves aqui ao fundo, com clássico absoluto, representa de uma forma muito mais dura, né, o que ela conseguiu ao longo de tantos anos, ralando artisticamente, porque a Madonna é uma fofa, né? Arrebentou lá em Coachella, com as bandas alternativas, foi super bem recebida. Oh, a Madonna! Agora, ser Madonna, né, na década de 90, na década de 80, é mole. Agora, ser Madonna nos anos 40, nos anos 50, como a Dercy Gonçalves foi, maluco, é foda. E ela tá viva. Até hoje, se a Dercy fosse francesa, se a Dercy fosse argentina, o Senado, o Congresso Nacional, mudaria de nome. Congresso Dercy Gonçalves. Ela tá viva, maluco. Ela tá aí pra ser homenageada, né? Pra vir aqui o Ronca Ronca. Pra ir o Ronca Ronca no Teatro Odisseia, aliás, é uma excelente ideia. É, uma boa. Fazer uma apresentação da Dercy Gonçalves lá, né? Pra ser cultuada pela Pitty, pra ser cultuada pela Rita Lee, pra ser cultuada pela Marisa Monte, pra ser cultuada... Fala mais aí, as moças. Ah, pela Fernanda do Patofu. Marisa Monte. É, acabei de falar da Marisa Monte. Enfim, pelas atrizes, né? Acabamos de falar aqui das produtoras do cinema brasileiro. Se a Dercy Gonçalves não tivesse sido a Madonna nos anos 40, 50, essa turma estaria ralando muito mais do que está ralando hoje, cara. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, evidentemente, poderia citar o nome de muitas outras mulheres que foram importantes, né, nas nossas vidas, na história do Brasil, né? Coisas relativas a gente. Mas como a gente está num programa, falando de arte, de cultura, né? De fibra, de vontade, de dignidade, de convicção. Convicção é foda, cara. Convicção é uma palavra que tá acabando, não existe mais. Deixa eu voltar com a perereca aqui. Convicção é qualquer dia sai do dicionário, assim, sabe? Convicção. E existiu no tempo da Dercy Gonçalves, hoje não existe mais. O programa tá acabando, né? Bom, a promoção já se esvaiu, né? Sim, sim, sim. Durante a semana, Nandão entrará em contato com quem participou pelo telefone, pela internet também. Obrigado a quem participou. Terça-feira que vem, de leve, estará aqui. É verdade. Fala, Nandão. Você falou do papo lá do bar, contar a história e tal, ou vou preferir escrever? Não, a história é engraçada, porque tem... até tem... Deixa eu soltar uma outra coisa aqui bacana, que a gente tem mostrado. Esse é o DFA, a turma do LCD Sound System, que teve lá em São Paulo. O Paulo tava comendo, mas o festival rolou, né? E é ele remixando Chemical Brothers. Pô, mas a perereca é bem melhor, hein? E show perereca, show perereca. A vizinha é boa praça, didim, didim. A vizinha é camarada, a didim, didim. A didim, didim. A didim, didim. A vizinha é boa praça, didim, didim. A didim, didim. Estupidez, né? Mas o negócio do bar tem a ver com esse negócio de convicção. Um dia desse fui carregado à força, algemado, a um desses botequins, entre aspas, que proliferam em progressão geométrica no Rio de Janeiro, né? Em cada buraquinho que abre, ou é farmácia ou é um desses pseudo botequins. Aí já tinha me desagradado umas 3 vezes. Ah, vem cá, a gente tomou 8 chopes, tá vindo 12 por quê? Ah, não, porque a promoção não tem bom. Sempre tem um perrengue nesse lugar, que evidentemente eu não vou dizer o nome, né? Aí, lá fui eu carregado. Aí, vai beber, me deu uma caipirinha, a mais careta possível. Limão, cachaça sem açúcar, beleza. Aí o cara, o garçom vem e traz o copo. Quando olha pro copo, tem um... Eu ia falar uma palavra grosseira aqui, não vou falar. Tem um bagulho, laranja, cor laranja, enfiado dentro do copo. Eu falei, é a história da convicção, né? É tudo remontando ao papo de alguns minutos atrás. Eu falei, meu companheiro, queridíssimo, do que se trata esse objeto inserido? Flutuante. Aqui. Não, isso aí é o seguinte, é o Boteco Carioca. Isso aí é a última moda num bar em São Paulo. Tá muito recomendado. Eu falei, mas dá pra dizer que porra é essa? É um pedaço de cenoura. Eu falei, meu amigo, mas quem disse que eu quero um pedaço de cenoura numa caipirinha, cara? Se pelo menos chegasse pra mim e me perguntasse, fica, vai, a sua caipirinha aqui é um pedaço de cenoura, né? Ah, mas é a última moda em São Paulo. Pô, presta atenção. Já viu isso? Caipirinha com cenoura? Um tacho de cenoura? Porque os paulistas inventaram o negócio de laranja no Guaraná, né? Eles é que inventaram esse bagulho. E é gostoso. É bom, bom. Colou no Rio de Janeiro, né? Agora, sem você pedir, esse lugar vai esse negócio vai espalhar. Você pede uma caipirinha, o cara introduz um taroco de cenoura. A última moda que eu sei lá é Rebelião, né? Ah, é. Está o remix do DFA para o Chemical Brothers. E como alavancamos e formatamos a promoção em cima da grande mulher brasileira, vamos encerrar o Ronquinha de hoje, evidentemente, com uma voz feminina. Obrigado a quem participou. Durante a semana, Nandão entra em contato com os vencedores aqui da promoção, os sorteados. Não deixe de participar pelo site do Ronca Ronca, pelo site da Oi FM também. Enfim, vamos tocando o bando de caranguejo, né? É jornalismo de verdade, fazendomédia.com. Acessa lá. Eita. Beijinhos, babá. E terça-feira a gente volta com De Leve aqui. Olha a voz, hein? that you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on. Oi FM apresentou Ronca Ronca.